resiste, quem engana não resiste. A caminhada longa é rap, rap também é fé. A força que o coletivo tem leva, leva mais além. Perigo vivo desde o início. Quem tem talento no rap coleciona inimigos. Game over, ok, me ouve. Game over, ok, me ouve. Game over, ok, me ouve. Game over, ok, me ouve. Game over. Sou pura adrenalina que invade a cabeça. Uma mistura dessa nostalgia que alimenta. Quem sabe quem eu sou? Salve, salve, meus mano. Guitarro, satec aqui, esquartejou nos beat. Meu rap é bom pra mim. É pesadão, então toma aqui. As rimas cabulosas que vem do interior. Aquela igreja que soprou, não gostou. Gosto de uns bumbo bap. Gosto de uns bom trap. É tudo pela vida que eu faço, é pela vida. Não tô no rap game porque Deus não me fita. É tudo pela vida que eu faço, é pela vida. Não tô no rap game porque não me legitima. Bom dia, a gente segue pelas vidas, me leve. Bom dia, a gente segue pela vida, me leve-se. Bom dia, a gente segue pelas tribos, me leve. Bom dia, a gente segue pela vida, me leve-se. Adrenalina que invade a cabeça. Uma mistura dessa nostalgia que alimenta. Gosto de uns bumbo bap. Gosto de uns bom trap. É tudo pela vida que eu faço, é pela vida. Não tô no rap game porque Deus não me fita. É tudo pela vida que eu faço, é pela vida. Não tô no rap game porque não me legitima. Bom dia, a gente segue pelas tribos, me leve. Bom dia, a gente segue pela vida, e leve-se. Bom dia, a gente segue pelas tribos, me leve. Bom dia, a gente segue pela vida. Epilepsy. Bom dia, a gente segue pelas tribos, me levem. Bom dia, a gente segue pela vida. Epilepsy.